Banana com creme. Bolas com creme. Para quem pensava que a política não podia descer mais baixo, eu era uma dessas pessoas. Tive ontem à noite uma desagradável surpresa. O debate entre Carmona Rodrigues e Manuel Maria Carrilho foi a maior baixaria alguma vez vista na televisão portuguesa. Ofensas, ataques pessoais, insultos infantis, houve de tudo, só não houve pancadaria, pelo menos durante o debate, porque a seguir deve ter sido o bom e o bonito. Eu e a equipa das manhãs, José Carlos Araújo e o Nuno Marco, vamos tentar reconstruir aqui alguns momentos do debate de ontem. Temos então aqui dois dos principais candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, Carmona Rodrigues e Manuel Maria Carrilho. Doutor Carrilho, porquê é que pensa que seria o melhor presidente da Câmara do que o professor Carmona Rodrigues? Olhe, qualquer candidato seria melhor que o professor Carmona Rodrigues. Ele gosta muito de sorrir, disse que dá a cara, mas é um autêntico desastre para a cidade. Ele foge dos problemas, ele finge que trabalha e eu sou o candidato da mudança. Professor Carmona Rodrigues. Oh, Dr. Carrilho, aponte uma coisa que tenha sido uma coisa que tenha sido um desastre. Por exemplo... Não diga disparados. O túnel do Marquês. A Crele, por amor de Deus, a Crele está feita há anos. Não sei se sabe lá o que é a Crele. Claro que sei o que é a Crele. Não sei o que é a Crele. Sabe quanto é 2 vezes 2? Não, doutor Carrilho, eu sou engenheiro, você é que não sabe fazer conta. Sabe quanto é 2 vezes 2? Não é de saber. Tenho aqui um contrato dos seus assessores. Ganhava 2 mil euros e passou a ganhar 4 mil. Isso é mentira. Diga isso, olhe-se nos olhos com a câmara. Diga isso, olhe-se nos olhos com a câmara. Está aqui, olhe para toda a gente ver, está aqui. Um seu assessor que ganhava 2 mil euros passou a ganhar 4 mil euros. São contas fáceis de fazer. 2 vezes 2 dá 4. Quanto é que custou a casa de banho? Por amor de Deus! O tribunal já se pronunciou sobre isso e eu fui libado. 2 vezes 2! Sabe quanto é que é? Meus senhores, estamos num programa de televisão. Meus senhores, o que importa é esclarecer os eleitores. Meus senhores, apelo à vossa calma e à vossa ponderação para que possamos perceber melhor aquilo que querem dizer. Meus senhores, assim não. Vejo-me forçado a interromper o debate. Meus senhores, vamos falar sobre o Parque Meier. É outro assunto quente. Doutor Carrilho, qual é o seu projeto para o Parque Meier? Olhe, no Parque Meier faço um jardim. Não precisamos de tantos teatros, por isso comigo o Parque Meier será transformado num jardim com ligação ao Jardim Botânico. Vocês são disparados. A primeira vez que foi ao Parque Meier disse que faziam um jardim. Da segunda vez já disse que mantinham um teatro. Isso não é verdade. Já disse que ficava como isso se tudo contava. Isso não é verdade. Vocês não sabem o que é que querem. Não é verdade. Quanto é que custou a casa de banho? Custou menos que a maquete do Parque Meier. 2 milhões e meio de euros foi o que o professor Carmona Rodrigues parou por uma maquete. 2 milhões e meio de euros por uma maquete. Por uma maquete. 2 milhões e meio de euros por uma maquete. Foi que passou para uma casa de banho. Você sabe lá o que é Crele. Não vá por aí. 2 milhões e meio por uma maquete. Ninguém leva a sério. Vocês até dizem disparados, então você não sabe o que está a dizer. 2 vezes 2. Sabe quanto é que é, professor Carmona? 2 vezes 2. Eu sou engenheiro. Você sabe lá o que é isso. Diga lá quanto é que é. Você já percebe de filosofia. Você não percebe nada, você não sabe o que é Crele. E o túnel do Marquês é uma vergonha. Em outubro, quando eu for presidente da Câmara, acaba-se o túnel do Marquês. Você nunca há de ser presidente da Câmara. Meus senhores, acabou. Doutor Manuel Maria Carrilho, professor Carmona Rodrigues, acabou. Acabou o programa 7, está acabado, a lavagem de roupa suja também. Muito obrigado a ambos. Vocês são disparados. Quanto é que estou a casa de banho? Por uma maquete. Quando é que sou a casa de banho? Por uma maquete. Quando é que sou a casa de banho? Por uma maquete. Hei de ser o último. Quando é que sou a casa de banho? Você não sabe quem é Carel. Segunda-feira a mais, a partir das 7, de forma mais esclarecida, programa da manhã da Antena 3. Não digam disparados e não querem saber quanto é que custam as casas de banho. Já a seguir ficam a saber que seguem a Antena Ana Galvão. Bom fim de semana. Ela também só disse disparado. Um forte abraço.